Novembro é correto, pronto para cópia. Autorizado, Salvador, Guarulhos, via Pesulu 16, nível de voo 360. Saída da El, Leda, após Leda, direto Bridge, onde Interceptor via, após conforme a rota. Decola da pista 10 com a primeira curva direita. O transponder 5134 e o controle Salvador 120, decimal 8. Correto, chama pronto, bolo 983. Autorizando ingresso no 7, reporte a linha de tempo. Foco, é o controle. Piada, acione o código 5111, confirme a altitude solicitada. Obrigado. 095, suba com referências visuais, o Zulu Eco Fox. Charlie. Charlie, Charlie, Juliette, é o controle Salvador, acione código 5115. Confirme a altitude solicitada. Colô de Caru também no momento, confirme. Com referências visuais ao 095, Charlie, Charlie, Juliette. Controle 3198, boa, prossiga na chegada a Mari, desça para 4 mil pés, o altímetro 1011. Papa Romeo, Eco, Papa Golf, passou o 160, chame o centro Recife, 1260, alterno 288. 260, 288, K3896 está autorizado, LS X-Ray, reporte o curso do localizador. Reportando o localizador, 3296. Dali Charlie Juliette, acionado 5115, confirme. Termo ativo, 5115 é o transporte. Quebec Serra, declarando agora o controle de 08, confirme. Ah, pro 208. Controle Salvador, Papatango, Kilo Quebec Serra. Kilo Quebec Serra, controle 1000 pés, corredor Axé, suporte Farofá. Passará Farofá. Ocean M140, solo. Escuta o Brasil, aqui, ó. Sente outra ponta pra cópia? E ela chega. Pesado, Salvador, Maceió, via Brusque 58, New Devil 250. Saída Pouca, transição Caju, decolada pistão 1-0, primeira curva à esquerda. 5144 é o código transponder, e o controle Salvador 120.8. Pesado, Maceió, 250, Brusque 58, decolada pistão 0, Pouca, Caju, a saída. Sim, mantive, apenas corrigindo o transponder 5144, ok? 144, aqui mantive. Correto, tinha pronto, acho que não é 6140. Bora, rapaziada. Trip 5595, formação November, correto. Ajuste no 011, pronto pra cópia. Autorizado, Salvador e Léus. Plano Yankee, inicialmente 140, após modifica para o 065, prossegue visual para destino. A rota é direta, saída é Coral, transponder 0263. Salvador 120.8. Na escuta permanente. Correto, apenas confirmando, decolando a pista 10, primeira curva direita, perfil da saída Coral, trip 5595. Correto, tinha pronto, trip 5595. O gol no 804, prossiga para 2000 pés, está autorizado LS X-Ray. Reporte no local. Seria pro gol 1-0-1-4? Confere, 1-0-1-4 da gol, LS X-Ray autorizado. É autorizado X-Ray, chama estabilizado 1-0-1-4. Papá, uniforme, hotel, onde é papá, controle? 1-1, pronto pra cópia. Pronto, cópia, 190. Pouso, como é? Estimado 1-5-2-1. 1-5-2-1, copiado. Procia com referência visual, mantendo a escuta. Mantendo na escuta e com referência visual, hotel, onde é papá? Onde Deceptor ouvia, após conforme a rota. Decola a pista 1-0, primeira curva direita. Transponder 5-1-4-1. E o controle Salvador 120.8. Sente autorizado São Paulo, nível 360. É, via Upper Zulu 1-1. Decola da 1-0, primeira curva direita. Israel, posição Leda. Após Leda, vou abrir. Aciona 5-1-4-1. E o controle 120.8. Bono 397. Correto, chão pronto, Bono 397. Câmara. Papatango, Kilo, Romeu, Oscar, formação November, ajuste agora o 1011, plano Salvador para Morro de São Paulo, confirme o passo 50 pista que decola. Afirmativo, está autorizado, Salvador, Morro de São Paulo, 1000 pés, rota direta, decola da 17, primeira curva à direita, ingressando no corredor Axé. Transponder 0153 e o controle Salvador 120.8. Zero dois a bordo, copiado, apenas confirmando a altitude 1000 pés, ok? Correto, piloto Meiosca, parte 502 a bordo, para acionamento táxi decolagem com a torre agora em 118.95. O ajuste é 1011, piloto Meiosca, boa viagem, tá regresso. Copiado. O Kilo Serra Lima, prossiga no 160, guardando transferência de comunicação. Autorizado até o ponto de espera da Papá, reforço depois para ingresso. Estabilizado, gol 1-0 na 4. 1-0 no 4, completa ES X-Ray, chamando torre 1 no 8, 3-9-5. 18-9-5, o gol 8 no 4. Hotel Índia Papá com torre voltando? 3-8-9-6, bom dia. Tem táxi autorizado via Alfa e Juliette, portão 05, então 3896. Segue na Alfa, esquerda Juliette 05, então 3896. Visóis, modo de área acusa 7300, confere? Afirmo, 7300 na presente. Gente. 1-2-6-0, bom dia, prossiga na chegada Mari, desça para 3 mil pés, o altímetro na 0-1. Bom dia. Na 3198, autorizado NS X-Ray, reporte no curso do localizador. Autorizado NS X-Ray, que está dentro, reportará no curso da 3198. Quebec Serra, frequência livre para a coordenação. Lu Delta Zulu, nivelado 075, confirme seu estimado de pouso. Lu Delta Zulu, nivelado 075, estima 1359, fala ponto. 1359, copiado. Autorização, chama o solo em 121.9, tá vendo bem aqui, Mike? Bom, 397, o Pony Rebeca está na minha cabeça. 3-0, gol no 397, aporte para o táxi. Autorizado, repórter ataque, toma 397. Drop speed 136. Mano, sobrevoo o toque remetido em Rivera Cruz. Novembro, Yankee Mike, autorizado voo local Salvador, Salvador, toque emitido em Vera Cruz, rota direta, 1.000 pés, decolada 1-7, primeira curva direita, ingressão no corredor Axé. Transponder 0-1-1-7 e o controle Salvador 1-2-0, decimal 8. Novembro, Yankee Mike. Correto, pátio 4, confirme apenas o POB. 02 a bordo, pressionamento táxi decolagem com a torre agora em 118 decimal 95, ajuste 1011, novembro Yankee Mike, boa viagem, tô regresso. Solo 289, apenas confirmando o 05. Afirmativo, gate 5, tá 3896. Solo voo 10 no 4, livrando a disputa. 10 no 4, prossegue táxi via Alfa, estimando a Juliette. Alfa, reporta a gente da Juliette, voo 10 no 4. Oscar decolou das 27, controle 208. 208, PDR. Controle, bom dia, o Kilo Romeo Oscar. Kilo Romeo Oscar, bom dia. Por 1000 pés no corredor Xerra, reporte farol da barra. 1000 pés na Xerra, reporte farol da barra, Romeo Oscar. 4 cachorros cruzando a pista, sentido base F. Afirmativo, 4 cachorros que o senhor avistou? Ah, filho, até pra onde? 3 no branco. Afirmativo, ele tá indo em direção à base, cruzando a pista? Positivo, se você olhar, ele talvez combinar com o configador, tá bem grande. Afirmativo, muito grato pela informação. Na lateral esquerda da pista, entrando na direção do comandante. Afirmativo, grato. O flight level 095. Squawk code 5114. And remain on this frequency. 3198, só um minuto. É, quanto é a aproximação? Baixa ali. Vai aguardar, essa 3198. Voo 1290, controle. Acabamos de receber informação da torre aqui que a pista agora está impraticável devido a cachorros na pista, ok? A pista não era impraticável. Será necessário órbitas? Tem condição de programar na posição ETAP no 050? Maravilha, 050, órbita, ETAP. Afirmativo, com corpo pela esquerda, 050, órbita, à espera. O voo no 260, por gentileza, execute na referida posição. Com 397 do táxi, que é o 148, autonomia em 4 horas, alternativa de avião. 148, 4 horas de Galeão, confere? Confere. Okay. 2 ataques via Pátio, Índia. No ponto de espera, pista no 0, torre 1 no 8195, ajuste 1011, gol no 397, boa viagem. Pátio, Índia, 4-0-3-9-5, obrigado, manda bem 397. Gol no 0 no 4, vai dar passagem ao bonde da companhia. Está iniciando o táxi neste exato momento, após prossegue Juliette, reposição, portão 04. Pode o gol, Juliette, posição 4, gol no 0 no 4. Zulu Eco Fox. Zulu Eco Fox, se você. Revelado no 095, com destino a Paulo Afonso, estimo pouso a 1350, Zulu Eco Fox. 1350, Zulu Eco Fox. Copiado. Boa, 397, mantém a ponte de espera. Lembra que mais que autorizar o táxi após o ingresso. Oxe, né, 6333, pronto pra cópia? Autorizado Salvador, São Paulo, via Pesolo 16, nível de voo 360. Saída Tael, Leda, após Leda direto Bridge, onde interceptor via. Após conforme a rota. Decola pista 10, primeira curva direita. 5153 é o código transponder. Repetindo, 5153, código transponder. E o controle 120, decimal 8. Correto, acho que né, 6336, já pode pronto para pushback acionamento. Prossiga na chegada Bonf, desça para 060, o azul 4207. E por gentileza, comandante, pegando a mínima devido à impraticabilidade da pista no zero, ok? Cachorro na pista. Eu tô guardando a liberação da intra-aero, 3198. Tá ok, então. 94 horas e 20, Salvador. Vai apenas aguardar para estar no início do táxi, ok? O trip 5595, devido a pista estar interditada e devido a bicho na pista, ok? Foi avistado 4 cachorros na pista. E como a pista está interditada, o senhor vai dar guardar apenas alguns minutos para dar no início do táxi, ok? Charlie Juliette, nivelado 095, confirme seu chamado de pouso. 095, aprovado da proa 024. Certo, seu chamado de pouso, comandante, não copiei. O chamado de pouso a 250. Autoridade de chama para táxi, 983. No 650, confere. Confere! E aí, copiado. Kilo Romeo Oeste está copiado. Prossiga com referentes visuais. Frequência livre para coordenação. Kilo Romeo Oeste. O trip 5595 é autorizado para seguir até o ponto de espera, via parte principal e Índia. No ponto de espera, chametou em 1895, ajustando 1011, trip 5595. Completando 360, após prosseguir para final novamente. Ah, afirmativo. Vai, já voa então em terra e está seguindo na 319. Obrigado. No 260, informa pista já liberada. Tem condições de abandonar a esperada presente após estar pro ar, Duna? Esperada então, abandona a espera após estar de voo, Duna. Desça para 3.000 pés, aguardando a LF. Check trem, pouso autorizado, 020 graus, 8 nós. Vai estar travado, pouso autorizado, pistola 0, está 398. Está mais veloz que o tráfego do hotel onde é para a frente? 3 milhas e meia frente, o que está no 075 também. Está contato visual com o mesmo? O contato rádio bilateral com o hotel de Papá. O Ceado mesmo nos informou aqui o estimado de pouso, 1521. Ok, gente do estimado hotel de Papá, segundo a oportunidade. Controle Salvador, hotel de Papá. Onde é Papá? Prossiga. Hotel de Papá, nivelado 045, estima, está presente, 1437, fala com o Hotel de Papá. 1437, copiado, Hotel de Papá. Pro 260, desça para 2.000 pés. Está autorizado o ILS X-Ray, reporte localizador. 101 na última. 101, 2.000, voo 1260. Vai reportar estabilizado. Zulu Delta Serra, Zulu Delta Serra, na escuta do controle? Confirme o nível solicitado. Copiado, Zulu Delta Serra, prossiga com referentes visuais. Informe nivelado. Zero sete, informa que a pista já está liberada. Livre descida para 4.000 pés, o altímetro 109. Velocidade a critério agora, o 4207. Aqui o decolagem no 7-020-062. 198, bem-vindo, solo 40, direita 121.9, solo livrar. 209, obrigado, 219. Salvador, muito bom dia, 135-4-1-0-9. Mantenha o ponto de espera, 35-9. No 39, ou no 397, livre decolagem, vento. 0-1-0, gosto, Iniciando a decolagem 397, 0 0.